quantos eu vi cair no fundo do poço, no auge da fama, estrelas como Whitney, Cássia. Deixou saudades. Viver é não viver a realidade. Nesse submundo, onde estou? Meu filho, só Jesus pode te salvar. Vivo sem saber. Vivo sem de guerra, vagabundo. Somente o amor salvará o mundo. Mas por dentro eu não mudo. Minha cara, mudei minha cara. Não mudo. Mudei minha cara. Pra que meus dias se prolonguem na terra. Pratico a paz, língua é um fogo sem autodomínio. É o morte entediada, minha calunia do Deus é amor. Não mata ninguém, que culpa ele tem da dor da humanidade, a doença, a morte de alguém. Se eu quero fumar, se eu quero atacar meu próprio pulmão, se eu quero beber, pegar no volante e bater, essa vida não tem mais razão. Já não consigo manter o sentido, é sinal de perigo. Não sei dirigir meu passo, meu mundo tá sendo invadido. Meu ar poluído, encaro morto. Eu não quero pra ti que eu tenho me condenado. Por cada delito pior é saber o que é certo e fazer o que é errado. E a cada base eu fico bolado, é pecar consciente. Sem vergonha na cara, e a doença não sai, escava do efeito dormente. Cara, os fatos pode te salvar. Vivo sem saber. Quantos eu vi cair no fundo do poço, no meio de nada. Uma pessoa viciada não encara a vida como sagrada. Poder não viver a realidade. A base do antidepressivo, a beira da hipnose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ansiedade, angústia, o medo, tensão, desamor, a solidão na era da depressão. Então com Deus me apego, me entrego em suas mãos. Assim quando estou fraca que sou forte, vai pra grupo não. Andei na contramão, feito uma mãe desgovernada. Meu filho é como um freio na minha conduta desenfreada. Se a mãe não vai cair, Deus jamais vai permitir o mal dominar, me contaminar, me autodestruir. Ele vai agir, eu nunca estive tão certa. Se a verdade dói, mas te liberta. Mas vale uma verdade doída que uma mentira fingida. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Como um pássaro que foge do seu ninho. Foge do seu ninho. Assim é o homem e a mulher que foge do seu lugar, do seu caminho. Aí, apesar de ser um desafio constante, você pode se libertar das algemas da dependência, do álcool e das drogas pela sua força de vontade. Força de vontade. Força de vontade. Força de vontade.